agora 3 horas e 4 minutos. Eu vou conversar agora com o Dr. Charles Borto, o Charles, que é diretor de assistência especializada aqui em Foz do Iguaçu, que nós comemoramos já desde o início da semana, a nova unidade de saúde lá da região do Grande Porto Meira. Boa tarde, Dr. Charles. Boa tarde, Cristina. Tudo bem? Tudo jóia. Prazer em conversar com o senhor. Uma grande notícia aí para o pessoal do Porto Meira, né? Essa nova unidade que vai atender o pessoal que não vai precisar se deslocar, e principalmente no período da noite, né, se deslocar até outras unidades para ter atendimento. Sim. A unidade de saúde funciona até as 7 horas da noite, e das 7 às 11 nós vamos instalar a unidade de pronto atendimento lá, que seria o PAN, pronto atendimento noturno, para que possa dar um atendimento a toda essa região do Porto Meira, que, em caso de urgência, nesse horário, tem que se deslocar até o PA Morumbi ou até a UPA. Já tem uma estimativa de quantos profissionais vão atender na unidade que vai atender das 19 às 11 horas? Sim. Eu acredito que aproximadamente uns 20, 25 profissionais, porque nós vamos ter uma farmácia atendendo até as 11 horas. O setor de radiologia também vai ser instalado lá. E a equipe médica, o médico clínico geral, um pediatra, enfermagem. Então, nós estamos envolvendo aproximadamente uns 25 profissionais na área de saúde. Já tem algum número assim, de quantos pacientes vocês imaginam vão poder atender diariamente? Pela estimativa que nós temos do atendimento que ocorre no PA, que atende hoje 250 pessoas dia, e da UPA, aproximadamente 500 pessoas, a população da região do Porto Meira que se desloca até essas duas unidades é aproximadamente 100 pessoas. Então, essas pessoas todas vão poder, né, o que vai desafogar bastante, né, o atendimento nos postos de saúde, nas unidades que eram procuradas durante a noite, e facilitar e auxiliar os moradores da região do Grande Porto Meira. Com certeza. Aquele pai, aquela mãe que trabalha durante todo dia e chega em casa que tem um filho com uma dor, uma febre, por exemplo, ou até aquela mesma pessoa que precisa também de urgência, como uma sutura, uma cólica. Qualquer procedimento que você entenda que é uma urgência, você pode se deslocar até lá que vai ter esse atendimento. Vocês já tinham um estudo, já tinham previsão de construir essa nova unidade, ou foi devido à demanda que saiu a possibilidade da construção dessa nova unidade de saúde? A demanda em si da própria região já comporta a instalação de uma UPA. Até que foi o compromisso firmado com a população durante a campanha do prefeito Rini, e ele me cobrou isso para que a gente pudesse fazer essa instalação dessa UPA. Mas a UPA em si, por ser uma verba federal, depende de outros trâmites. Então o prefeito, enquanto não haja a liberação da UPA, pediu que houvesse a instalação de um pronto atendimento para que pudesse, a princípio, ir atendendo essa demanda dessa população e suprir essa falta desse atendimento no local. Então, com recurso, então, do governo federal e do governo municipal também? No caso, a UPA. No caso, UPA, o atendimento, né, noturno, são verbas municipais. Ah, tá certo, então, que é o que vai facilitar bastante. Então, obrigado, então, pela sua participação. O Charles Borto, que é diretor de assistência especializada aqui em Foz do Iguaçu, com essa novidade, essa notícia boa para o pessoal da região do Grande Porto Meira, que essa a nova unidade do Profil 2, que vai atender também, né, quando a sua é pronta, a partir das 19 até as 23 horas. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigado a você, Cristina, e estamos à disposição para qualquer dúvida e qualquer notícia que seja para o bem da comunidade. Muito obrigada. A gente, da mesma forma, então, os nossos microfones estão sempre abertos para vocês, para a população aí do Grande Porto Meira, para o pessoal da saúde, né, principalmente quando for para dar essas boas notícias. Agora, 3 horas e 8 minutos, lembrando que essa entrevista vai estar disponível logo mais no cbnfoz.com.br. Vamos fazer um breve intervalo comercial. Agora a gente volta rapidinho.